Via Pátio Índio, Alfa até o ponto Tera, conectando-se uma torre na frequência 1186, estado no 0... 16, bom voo. Pátio Índio, Alfa, 26, bom dia. Eu tô completamente visual, me autoriza pro de Duna? Estacionamento 3-1-3, autorizado, desce para 2000 pés, que é legal, 1-0 no meio. Descendo para 2000, 1-0, 1-6, agradeço a gentileza. É 3-1-3. Estacionamento 3-1-3, repasse autorizado. Repassará. Autorizado a linha de colapso 10, 170 graus, 62 nós. A linha de colapso 10, 1074. Estabilizou Campo Vista, 6313. Janela 6313, completa sinal, chama Torre 1186, bom ponto. 186, obrigado, boa noite, até daqui a pouco. Salvador, muito boa noite, então 3662, cruzou 170 para 1150 na Mari. São 3662, está na identificação, desce para 2000 pés na chegada Mari, que é legal no 0 no meio. No 0 no meio, desce para 2000 na Mari. Senhorita, por gentileza. Nós estamos um pouco atrasados aí com esse voo, 2 horas e 40 de atraso. Você autorizaria a presença do ITAP? São 3662, voa Duna. Voa Duna, grato. 174-120.8, Austino 3, bom voo. 208, bom. Puxené, livre pouso, pista 10, 160.612. Livre pouso na 10, 63, 103. 2, tá na Dael. Tome 074, contato radar, sabe, mantenha 360, voa Leda. Neto Leda, 360, voa no 074. Controle Salvador, boa noite, Altan 3178, descendo para o 150. Altan 3178, boa noite, ação na identificação, desce para 3.000 pés na chegada Mari, quer negar 1016. 3.000 pés, 1016, Altan 3178. Juliette, pole position, posição, 6.3.1.3. 074, sabe, mantenha 360, chama Recife 1251, alterna 13325 com voo. Recife 1251, 3325, para aí. São 3662, autorizado ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS, reporte estabilizado, 3662. Boa noite, é o Rio 972 para Galeão 320. Rio 5972, autorizado 320 Galeão, Atriwisk 50, decolagem em pista 10, direita, da Eleida Yudes, 120.8, aciona 5437. Afirmativa, apenas confirmando a rota pelo ISC 50. Tem champanhe para push e acionamento Rio 5972. Agora, senhorita. São 3662, completa o final, chama Torre 1186, bom pouso. Completa 1186, grato. São 3178, desce para 2010, QNH 1096, autorizado ILS, reporte estabilizado. Quem descendo 2016, reporte estabilizado. Obrigado, senhorita. Autorizado pouso, pista 10, cheque o trem, 170 com 612. Afirmativo, continuando a aproximação, aguardando autorização para pouso, baixado travado. Tem livre pouso, autorizado, 160 com 612. 160 com 612, livre pouso. os 27, Alfa e Juliette, porta 11. Alfa e Juliette, porta 11, na frente, porta 3662. São 3178, completa o final, chama Torre 1186. 1186, muito obrigado, boa noite. Bom serviço. Boa noite. Torre Salvador, boa noite. O TA 3178, vai passar no Simbra, baixado e travado. TA 3178, livre pouso pista 10, 170 com 4 nós. Ok, 170 com 4 nós, livre pouso, 3178, obrigado. Controle do web 5716 com Alfa, passo 230, parou no 50, Buenas. Objeto 5716, aciona a identificação, desce para 2000 pés na chegada Mari, quem negar 1016. 2000 identificou 1016, web na Mari. Paulo, boa noite, OTAN 3305, copia Recife, nível 310. OTAN 3305, Recife, aprovado 330. 330, via 358, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Fuca, transição Cazu. Controle, Salvador, opera 1208, aciona 5430, Cotejo. Estamos no nível 310, devido ao estômago da aeronave. Ok, então irei coordenar com 101, um minutinho já. São 3305 aprovado, 310. O presidente prosseguiu com o cotejamento. 310 autorizado para Recife via Ampla de 58. Decolando da 10 com curva esquerda no perfil da Punta Azul. Controle 1208, transponde 5430, TAN 3305. Correto, quando pronto, chame posicionamento no 10. Chamarei, 3305. boa noite, total 9908. Não copiei, confirme. Total 9908. Total 9908. Boa noite, temos o Guarulhos 320, pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. Ok, aguarde um minuto só, confirmando a rota que o senhor teria. Seria prosseguir via Elefa, Cebide, Sagaz e Nebec? Confirme. Perfeito, isso mesmo. Ok, sim. Agora um minutinho só, vou correr com o centro, eu já retorno com a cópia do senhor. Com certeza, me escuta. Total 9908, autorizado Guarulhos 320. Segue a rota do plano de voo, decola 10, curva direita. A saída Arbor Elefa. Controle, opera 10208, aciona 5443, cotejo. Positivo, então conforme, 320 para Guarulhos, seguindo a rota do plano de voo. A decolagem da pista 10, primeira curva direita. Arbor Elefa, nossa subida. 120 decimal de controle de saída, 5443 o transponder, o total 9908. Correto, quando o grande chama em posicionamento no patch 3? Positivo, chamaremos para pushback e acionamento patch 3. Salvador, 3662 para Natal 370, copia? Prossiga. Autorizado Natal 370 via Pêndulo 10, decola 10, curva à esquerda, saída Pouca Transição Zipar. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5177, coteja. 370 autorizado para Natal, Pêndulo 10, decola 10 com a curva à esquerda, Pouca Zipar, 1208 a controle, 5177 transponder. Correto, quando pronto, pushback acionamento no 08. Cortará.